estava presente a reunião de tristeza. Era noite, mãe velha cantava a canção de embalar. Tinha um rio, mas água por ele esqueceu de passar. E mãe triste esperava o seu filho voltar. Lá, ia, lá, lá, lá, ia. Presente a reunião de tristeza. Em um galho sem folhas, um pássaro cantava sozinho. E o homem cansado da terra, o horizonte olhava. De uma casa pequena saíam crianças cantando, alegrando a tristeza que a vida nos dava. Continua presente a reunião de tristeza. Ya, la, la, la, la, la, la, la, la, la.